Adverso. Adverso. Adverso. Verso. Verso. Adverso ao verso. Verso. Adverso ao verso. Adverso ao verso. Ao verso. Adverso. Adverso, vivo. Adverso, morro. Morto. O verso, vivo, vivo. O adverso, verso morto. Vivo adverso. Morto. Morto, vivo, morto, vivo, vivo, morto. Nado, morto. Viva, nada. Vivo, nada. Ad-morto, ad-vivo, adverso. Adverso, adverso, adverso. O verso, adverso, adverso, o verso, verso. Verso. Verbo. Verso. Versos. Verso, versos, adverso. Adversos, versos. Adversidade. Adversidade. Cidade. Adversa. Cidade. Cidade. Cidade. Cidade. Cidade. Adversa. Adversidade do verso. A cidade adversa. Adversário da cidade. Adversário do verso. Adversário. Poemário. Poemário. Poemário. Adversário, adversário. Do adversário. Adversário do adversário. Do verbo. Do verbo. Do verbo. Do verso. Do verbo. Do verso. Do verso. Adverso. Do adverso. Adversário. Do verbo. Do adverso. Verso. Adverbo. Verbo. No verso da voz. No verso da voz. Na voz. Do verso. Uma voz adversa. Um verso adverso. Adverso do verso. Verso. Verso. Verso. Ad. Ad. Ad. Ad. Ad. Adverso ao verso do verso. Disverso. Disverso. Adverso ao verso do verbo. Do verso. Disverso. Disverso. Disverbo. Diz. Versão. Perverso. Perverso. Pré-verso. Pré-verso. Morto ou vivo? Morto ou vivo? Ver. Adverso. Contraverso. Encontro o verso. Controverso.